Atenção, rede. Em 5 segundos, programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalho comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Johnny Cortez, produção e apresentação. Uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Eu e a Copa das Confederações, eu já cheguei. A Copa das Confederações tá chegando por aí, né? A discoteca do Cleiton vai trazer hoje a dupla Mazu e Mikael. A frase irretocável foi a nossa ouvinte Jô de Souza que mandou. A Faculdade da Música vai trazer dois grandes mestres, Adalberto e Adriano. A oração de hoje é uma oração que eu aprecio muito, a oração da amizade. A dica de hoje é uma dica de espiritualidade. Espiritualidade, você sabe o que é isso? Vou dar uma dica daqui a pouquinho, viu? E hoje nós vamos estrear um novo quadro no programa, que é o Cantinho do Rei. Sempre que der vontade, nós vamos tocar uma música aqui do Rei Roberto Carlos, tá bom? Alô! A lorota boa de hoje é sensibilidade masculina. Você já reparou tanto que nós homens somos sensíveis? Na trilha sonora da minha vida, o trio Parada Dura, recordando uma música gravada em 1987. E eu começo trazendo aí Tony Kleber, Seu Amor Sou Eu. Só ouve a minha voz e nunca fala nada. Me segue pelas ruas sempre às escondidas. Mas quando eu te vejo se faz de desentendida. Pergunta aos meus amigos meio debochando se tem um outro alguém com quem estou ficando. A noite perde o sono e rola na cama, mas não admite que ainda me ama. Por mais que você negue, seu amor sou eu. Por mais que você diga que já me esqueceu. Por mais que você fuja, seu amor sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu. Sou eu. Oh, meus amigos Tony Kleber, vamos meia de cachaça e traz a viola que eu vou cantar com vocês. Vamos nessa, Eduardo Costa. Você ainda me liga em plena madrugada. Só ouve a minha voz e não me fala nada. Me segue pelas ruas sempre às escondidas. Mas quando eu te vejo se faz de desentendida. Pergunta aos meus amigos meio debochando se eu tenho outro alguém com quem eu tô ficando. A noite perde o sono e rola na cama, mas não admite que ainda me ama. Por mais que você negue, seu amor sou eu. Por mais que você diga que já me esqueceu. Por mais que você fuja, seu amor sou eu. Sou eu.

Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Saiu meu novo CD, viu? A coleção 33, eu tô comemorando 33 anos de carreira. Nós reunimos 23 canções dos meus 12 discos. Eu lancei entre vinis e CDs, eu lancei 12 discos, né? E nós tiramos dali 23 canções. Sempre alguém vai reclamar que faltou aquela, porque não tem jeito. Eu tinha que fazer um CD com cento e tantas músicas, que foi o que eu gravei, né? Mas essa coletânea tem Tempos Atrás, tem O Aissô, tem Mariana, tem Eu Vou Voltar Pro Interior, Cowboy Fora da Lei, grande sucesso da minha carreira, né? E você pode comprar pelo Projeto Confiança, mandando o seu nome e seu endereço para rbmmusica@gmail.com. R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana. rbmmusica@gmail.com. A RBM vai mandar o CD para sua casa por apenas R$15, já com despesa de correio e tudo. É só 15, viu? Quando você receber o CD junto, vai o número de uma conta. Aí é só você dar um pulo até numa loja de loteria ou agência da Caixa Econômica Federal e fazer o depósito. Por isso é que chama Projeto Confiança. A gente manda primeiro o CD para depois você pagar, tá bom? Peça logo o seu. A edição é limitada, são apenas 5 mil CDs e com pouco mais de 10 dias, 1.000 CDs já tinham sido vendidos, viu? Eu vou atender o pedido aqui que veio lá de Livramento de Nossa Senhora, da Daliane Ramos. Ô Cleiton, meu pai Dagmar ouve o seu programa todas as noites. Eu queria que você tocasse essa música aqui para minha família. Ô Daliane, você me pediu uma música chamada Dama da Escuridão. Eu não conheço essa música. Eu vou pedir lá pro Johnny Cortez, para ele procurar lá no nosso banco de dados, na internet. Se ele achar, ele toca essa. Se ele não achar, ele vai tocar outra música do João Mineiro e Marciano, tá bom? Já bebeu da mesma água que bebi, batizou no seu amor meu coração. Não adianta lamentar o que passou, é por isso que eu te peço não se vá. Fui parceiro nos momentos mais felizes, se agora o nosso amor está em crise, fique aqui, pois sabemos que enfrentar. São as crises de amor, nem por isso te amo menos, nem por isso, nem por nada. Não adianta nem tentar novos caminhos, quando é fácil consertar a velha estrada. Conhecemos mil segredos um do outro, muitas vezes nos amamos confiante. Conheci você no auge do amor, e você me conheceu no mesmo instante. Já é tarde pra jogarmos tudo fora, tanto tempo alimentando as ilusões. Você sabe as reações dos meus sentidos, e eu sei como você tem reagido. Tudo isso favorece as emoções. São as crises de amor, nem por isso te amo menos, nem por isso, nem por nada. Não adianta nem tentar novos caminhos, quando é fácil consertar a velha estrada. João Mineiro e Marciano cantaram bonito pro Beto Campos, a Marisa Angélica Rezende, lá de Patos de Minas, casada com meu primo Julinho, a Neuza Rodrigues Pereira, Francimar Queiroz, Daniele Ferreira, a Luna Marculini, grande cantora aqui de Brasília, Ellen Martins, a Vânia Pereira de Novaes, lá na Bahia, o meu conterrâneo Marciano Tolentino, lá em Coromandel, o Nelson Rezende de Brasília, o Wilson Mota de Coromandel e a Adriane Félix de Planaltina, no Distrito Federal, que já estão fazendo parte do Facebook número 2 do Cleiton Aguiar. Aquele primeiro tá cheio, viu? Se você quiser participar, é só botar Cleiton Aguiar 2, 2 em algarismo romano. E como essa tá novinha, tem lugar para muita gente, viu? Sejam todos bem-vindos. Música nova do Garoto Brilhante, Luan Santana. Acabou? Acabou. Acabou, acabou. É paia, tô fora. Finge pra me ter na cama. Comigo não rola. Me deixou na solidão. Mas agora eu tô de boa. Tá querendo o meu perdão. É Deus quem perdoa. Não dá mais. Eu te amava assim. A mínima pra mim. Nunca dava tchau, um abraço pra você. Me toquei. Não quero nunca mais nós dois. Só cama e depois. Sentimento zero, a ficha caiu e eu posso ver. Chore do meu lado, eu não quero perder. Tem mais um segundo do meu tempo com você. Acabou, acabou. O meu dançou. Você vacilou. Tô falando que com não tô. Acabou, acabou. O meu dançou. Você dava tchau, um abraço pra você. Me toquei, não quero nunca mais nós dois. Sua cama e depois. Sentimento zero, a ficha caiu que eu posso ver. Some do meu lado, eu não quero perder. Nem mais um segundo do meu tempo com você. Acabou, acabou. Todo dia dançou. Você vacilou. Tô falando que não tô, acabou, acabou. O pior dançou. Você vacilou. Vai colher tudo que plantou. Acabou, acabou. Quero ouvir. Acabou, acabou. O pior dançou. Você vacilou. Vai colher tudo que plantou. Luan Santana cantou sua música nova, acabou, acabou. É de jeitinho, acabou, acabou, larga pra lá, arranja outra, né? O trem assim, não fica perdendo, não fica remoendo, não, tá bom? A Mirna Bueno e o Thiago Neiva, de Brasília, estão chegando pra fazer parte do Facebook número 2 do Cleiton Aguiar. Sejam muito bem-vindos. A sugestão do Beijar. Zé de Souza e Roniel, do jeito que ela queria. Agora estou do jeito que ela queria. Tô sofrendo noite e dia, tô penando pra danar. Eu sempre fui um cara organizado. Tô ficando bagunçado, só fico de bar em bar. Agora estou do jeito que ela queria. Tô sofrendo noite e dia, tô penando pra danar. Eu sempre fui um cara organizado. Tô ficando bagunçado, só fico de bar em bar. Fui no boteco pra limpiar minha moringa. Pedi um litro de pinga e o cara não quis vender. E foi pra fora, oh meu Deus, que injustiça. Ainda chamou a polícia, quem queria me prender. Agora estou do jeito que ela queria. Tô sofrendo noite e dia, tô penando pra danar.

Trilha sonora da minha vida, Trio Parada Dura, uma gravação de 1987, Me Mata de Uma Vez, para M. Pereira da Silva, de Inviema, no Mato Grosso do Sul, minha querida amiga Marinha Santa Rosa, aquela bestona lá de Coromandel, a Gisele Vanderlei, esposa do Luiz Pucci, todos chegando para fazer parte do novo Facebook, o Facebook número 2 do Cleiton H. É claro que a gente continua interagindo com as 5 mil pessoas que estão cadastradas na nossa página número 1, né? Nós vamos fazer, me disseram para fazer uma tal de fanpage, né? Fanpage, que aí não tem limite, cabe todo mundo lá. Vou pedir para providenciar esse trem, porque esse negócio de internet eu não entendo muito disso, não. Eu sou do tempo da máquina de escrever, né? Zé Henrique Gabriel, Vou Dormir na Rua. Sem sono, coração quebrado. Nesse desatinho, afogando as mágoas, tonto e machucado. Sem ela é costume eu chorar de tristeza e morrer de saudade. Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo a cidade. Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo a cidade. Vou dormir na rua, não quero ir pra casa. Hoje faz um ano que eu sofro e choro e que ela bateu asas. Vou beber de novo, tô pensando nela. Se eu não me esquecer, eu sei que vou morrer de amor por ela. Com vocês, nossos irmãos, Rio Negro e Solimões. Chorar de tristeza e morrer de saudade. Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo a cidade. Por isso é que eu bebo, grito o nome dela e acordo a cidade. Solta a voz aí! Vou dormir na rua, não quero ir pra casa. Hoje faz um ano que eu sofro e choro e que ela bateu asas. Vou beber de novo, vou pensando nela. Se eu não esquecer, eu sei que vou morrer de amor por ela. Simbora! Vou beber de novo, tô pensando nela. Eu sei que vou morrer de amor por ela. De amor por ela. Valeu, galera! Zé Henrique Gabriel, Vou Dormir na Rua. O Antônio Silva, de Paraguaçu, nas Minas Gerais, ele que curte o nosso programa pelo Objetiva 1, lá do meu amigo Júlio Bueno. Cleito, mande um alô pra nós aqui. Um alô pra todo mundo lá de Paraguaçu, de toda a região, porque o Objetivo, ela alcança a região toda lá, né? E também a dona Noêmia, que não perde o nosso programa de jeito nenhum, dizem, já tá dizendo aqui que ela adora o programa. Eu vou trazer o pedido, né? Amado Batista, Nossa Senhora Aparecida. Música. de luz, dia e noite, iluminando o seu altar. E hoje, filhos, o ano inteiro a seus pés irão tocar. Em cada dia uma esperança, obrigado por esta vida. Oh, mãe querida, Nossa Senhora, Madre Teresa, estão no céu eternamente, mas continuam protegendo seus irmãos, a sua gente. Mas esta vida não é nada, e sim apenas uma passagem aqui na terra. Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a mãe do mundo, a mãe de todos, a mãe do idoso, ao infantil. É nossa estrela, a nossa luz, a nossa mãe, a nossa vida. Oh, mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dorme, está em todos os corações. É uma força universal, está no céu, nos dá o perdão. Ela é o amor, é a salvação, é a alegria, é a nossa vida. Oh, mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, a mãe do mundo, a mãe de todos, a mãe de nós, ao infantil. Senhora Aparecida, oh, mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Amado Batista, Nossa Senhora Aparecida. No próximo bloco, eu tenho uma dica de espiritualidade para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Os livros são uma inesgotável fonte de conhecimento, mas são também uma enorme fonte de partilha de vivências e experiências. No Canal 2 dedicamos 30 minutos à leitura de livros. Isso mesmo, leitura de livros. Aqui vamos trazer-lhe em Conta-me Histórias, histórias, vivências, curiosidades, coisas que talvez ainda não saiba. Conta-me Histórias, aos sábados pelas 12h30, no Canal 2 de Antena 1. Noites de sábado para domingo, entre a meia-noite e as duas da manhã, o Canal 2 dá-te Midnight Jungle. Curte mais de 200 BPMs durante duas horas sem parar. Midnight Jungle, para entrares em grande na tua noite de domingo. Da meia-noite às duas da manhã, no canal 2 da Antena 1. A história da música escreveu-se ao longo dos tempos com sucessos que se tornaram imortais. Discos que alcançaram ouro e platina. Hoje sabemos quais são e a quem pertencem. No Canal 2 trazemos-lhe Ouro e Platina, um espaço com 60 minutos diários com músicas que marcaram décadas, essencialmente de 1960 a 2000. Ouro e Platina, de domingo a sexta, entre as 7 e as 8 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Hora do almoço é propósito para viajar no tempo com o Canal 2. De segunda a sexta, entre as 12 e as 13 horas, pegamos na máquina do tempo da Target Radios e viajamos com Times, revisitando os grandes sucessos das décadas de 1960 até 1990. Viaje connosco! No Canal 2, Times, de segunda a sexta, entre as 12 e as 13, e aos domingos, com uma edição especial de 2 horas, entre as 9 e as 11 da manhã, para que inicie bem o último dia da semana. É às 13 horas que agitamos as bandeiras canarinhas, ao som de Forró Brasilis, um programa produzido pela Rádio Estúdio Brasil, que durante 60 minutos diários, de segunda a sexta, lhe traz o melhor do forró. Um género que no Brasil sempre foi e continua a ser bastante apreciado. Venha connosco dançar depois de um bom almoço. Forró Brasilis. Do Brasilis para o mundo, de segunda a sexta, entre as 13 e as 14 horas, no Canal 2 da Antena 1. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Dia 5 de julho tem show de Chico Rei Paraná, lá em Coromandel, nas Minas Gerais, lá na minha terra. Vai ser no Parque de Exposições Antônio Dagger, na grande Feira do Leite, que acontece promovido pela Coproleite, lá de Coromandel, né? Coromandel hoje é um dos maiores produtores de leite do estado de Minas Gerais e do Brasil também. Essa festa começou o ano passado e já ficou grande. Nesse ano, ela antecede a exposição agropecuária de Coromandel. E eu estarei lá no show do Chico Rei Paraná. É uma sexta-feira, dia 5 de julho. E no dia 10 de agosto, atenção, porque mudou a data do show do De Paulo e Paulino. Seria inicialmente dia 24, antecipou para o dia 10 de agosto, De Paulo e Paulino aqui em Brasília, na cidade de São Sebastião, lá no Parque de Exposições, uma promoção da Sardinha Produções. Esses dois eventos, esses dois shows, do Chico Rei Paraná e do De Paulo e Paulino, foram contratados por intermédio da RBM Música. E você pode fazer o mesmo, contratar o Chico Rei Paraná, o De Paulo e Paulino, a Márcia Ferreiro, Edelson Moura, Pedro Paulo e Matheus, Tereza Cristina, Bruna Guiar, Banda Salve, Os Canarinhos do Brasil, o cantor Rael, Eliane de Paula e Alcimar Moreno, Sula Mazurega, Cristiano Neves, Rony e Ricardo, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só você ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Qual é a importância da RBM nesse processo? Às vezes você quer fazer um show e não sabe como chegar no artista, né? E aí a RBM faz esse papel para você e, por incrível que pareça, consegue comprar o show mais barato que você compraria direto. Porque a RBM conhece esse povo tudo, tá no mercado há muito tempo e tem muito mais facilidade, tá bom? Ligue para a RBM 61-9981-3601 e faça um grande evento aí na sua cidade. A dica de hoje é uma dica de espiritualidade. O ser humano é como uma planta. Se você não der água para sua planta, ela morre, ela seca, ela morre. Primeiro ela não produz frutos e depois ela seca e morre, né? O ser humano é desse jeito. Não adianta você cuidar só da parte física, você precisa cuidar também da sua parte espiritual. Se nós não cuidarmos da parte espiritual, nós vamos secando que nem uma árvore sem água, vamos murchando e vamos perdendo as folhas, deixamos de produzir frutos e acabando por morrer. A espiritualidade é uma coisa pessoal, é de cada um. Os caminhos que levam a Deus são muitos, mas o Deus é um só, né? ele pode ser chamado de Buda, pode ser chamado de Jeová, pode ser chamado de Alá, pode ser chamado de Deus, mas ele é um só. Os caminhos, cada um escolhe o seu. Tem gente que vai para a igreja evangélica, tem gente que vai para a igreja católica, tem gente que vai para a igreja ortodoxa, tem gente que vai para um centro espírita, tem gente que busca nos cultos afro-brasileiros. Está tudo certo, Deus está lá, em qualquer lugar. Deus está em todos os lugares. Agora, nessa correria louca, a gente às vezes esquece disso, né? Hoje o dia parece que ficou mais curto. Vocês repararam isso? Parece que o dia está mais curto. Porque a gente leva mais tempo aí de casa no trabalho, porque o trânsito em tudo quanto é lugar virou uma loucura, né? Você tem a televisão, tem a internet, tem tanta coisa que sobra tempo para tudo, mas às vezes não sobra tempo para Deus. E você vai murchando por dentro, você vai se entristecendo sem saber a razão. De repente você se vê triste, você se vê sem perspectiva, sem esperança, sem fé. O homem sem fé é a coisa mais terrível que existe, porque quem não tem fé, não tem esperança. Quem não tem esperança, não evolui. Quem não evolui, não tem futuro. Então é por isso que a dica de hoje é uma dica de espiritualidade. O caminho você escolhe, estão todos aí à sua frente, viu? Pense um pouco nisso, tire 2, 3 minutos por dia. Não é possível que num dia de 24 horas você não tenha 2 minutos, 3 minutos para conversar com Deus. Converse do seu modo, peça inspiração, ele vai te iluminar e vai te orientar o caminho. São vários atalhos e caminhos, mas lá na frente só tem um Deus e é esse que está querendo te encontrar, tá bom? O avô do João, Cleiton Aguiar, com a participação do Bruno Aguiar, Eu Não Sou Mais de Lá. Eu não posso voltar, pois não sou mais de lá. Não posso ficar, pois eu não sou daqui. Pensei em encontrar um lugar pra ser meu. Tentei procurar, me perdi sem achar. Acabei por perder o que eu quis encontrar quando de lá saí para vir para cá. Agora que eu não estou aqui nem estou lá, eu vivo me pedindo pra voltar. Mas perdi o meu caminho, o caminho que dá lá. Minha estrada de terra, meu porto pra ancorar. Minha história, meu passado, meus sonhos, o meu lugar. Tudo isso eu perdi quando eu vim de lá pra cá. Eu não posso voltar, pois não sou mais de lá. Eu não posso ficar, pois eu não sou daqui. Pensei em encontrar um lugar pra ser meu. Tentei procurar, me perdi sem achar. Acabei por perder o que eu quis encontrar quando de lá saí para aqui, para cá. Agora que eu não estou aqui nem estou lá, eu vivo me pedindo pra voltar. Mas perdi o meu caminho, o que dá lá. Minha estrada de terra, meu porto pra ancorar. Minha história, meu passado, meus sonhos, o meu lugar. Tudo isso eu perdi quando eu vim de lá pra cá. Eu não posso voltar, pois não sou mais de lá. Não posso ficar, pois eu não sou daqui. Eu não posso voltar, pois não sou mais de lá. Não posso ficar, pois eu não sou daqui. Cleiton Aguiar e Bruno Aguiar, Eu Não Sou Mais de Lá, a música do Cleiton e do Expedito Dantas. Essa música está na coletânea 33, esse novo CD que eu acabei de lançar agora. A Francisca da Chaga Souza, de Tucuruí, no Pará, está chegando para fazer parte do nosso Facebook, o Facebook número 2 do Cleiton Aguiar. Ô Francisca, eu fiz um show aí na sua terra, em Tucuruí. Aí tem no centro da cidade, tem uma praça, que tem umas arquibancadas de concreto e tal. Estava absolutamente lotado num show que eu fiz, já tem muitos anos isso, não lembro nem que ano que foi não, mas foi um show maravilhoso lá em Tucuruí, no estado do Pará. Hoje nós estamos estreando um quadro aqui no programa. Ele não é um quadro fixo, não. Deu vontade, a gente põe. Não teve espaço, fica para depois, né? Mas o fato é que a gente está reverenciando Esse que, já, quando eu tinha 15 anos de idade, ele estourou para o sucesso. E nunca mais parou de fazer sucesso. Não é brincadeira, não, né? Nossa Senhora. Esse camarada, a gente pode até ter gente que não gosta e tal, porque ninguém é unanimidade, né? Mas a gente tem que tirar o chapéu para ele. Por isso é que nós estamos criando hoje no programa o Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Folhas de Outono. As folhas caem, o inverno já chegou. Onde anda o meu amor, que foi embora sem ao menos me beijar? Como as folhas que se perdem pelo ar, mas ainda nela eu penso com muito carinho. As folhas vão caindo e eu choro baixinho, mas tenho a esperança que ela vai voltar. As folhas quando caem nascem outras no lugar, nascem outras no lugar. Mas tenho a esperança que ela vai voltar. As folhas quando caem nascem outras no lugar, nascem outras no lugar. O Cantinho do Rei trouxe Roberto Carlos, Folhas de Outono. Nesse quadro nós vamos trazer não só as músicas cantadas pelo Roberto Carlos, mas as músicas dele também cantadas por outros intérpretes, né? A Patrícia Alves Diniz, lá de Estrela do Sul, nas Minas Gerais, minha amiga Patrícia, está chegando para fazer parte do Facebook número 2 do Cleiton Aguiar. Patrícia, um beijão para você, para a Deise, para aquela turma boa. Muito obrigado aí pelo seu carinho, viu? A lorota boa de hoje é sensibilidade masculina. Nós somos sensíveis demais. É o seguinte, o marido, mas a mulher não tava lá, essas coisas não. Sabe, o clima tava meio ruim e tal, e a mulher resolveu fazer uma surpresa. Comprou 250 velas de tamanhos diferentes, 10 dúzias de rosas vermelhas, champanhe, queijos, frutas e decorou a casa inteira, né? Aí o quarto ficava no segundo andar, ela fez um caminho de velas até a porta da entrada, da porta da entrada até o quarto. As escadas iluminadas, ficou muito bonito, ficou uma maravilha, né? Aí ela chamou um casal de amigos para acender as 250 velas antes dos dois chegarem lá na casa, né? A cama estava coberta com pétalas de flores, arranjos maravilhosos de antúrios, inclusive foram as flores que foram usadas no casamento deles, né? E além do champanhe no gelo, e as frutas, queijos e frios completavam o clima do quarto. Eles chegaram, guardaram o carro na garagem, e ela pediu para o marido ir na frente, que ela já estava saindo do carro. Enquanto ele abria a porta, ela tirou o vestido. Ficou só de lingerie e cinta liga. Você imagina assim a cena, né? O marido entrando, a mulher atrás dele, só de lingerie, cinta liga. Aí, quando o marido abriu a porta, ela desceu do carro, seminua, claro, né? Quando olhou para a cara do marido, ela viu que ele estava branco. Ele virou para mim sem nem perceber o que eu estava usando, o modelito, nada, e gritou assim: a casa tá pegando fogo! Eu, com muita calma, disse para ele olhar novamente. Fiz até uma cara assim sexy para dizer isso, né? Ele abriu a porta mais uma vez e gritou, mais branco ainda: caramba, não é incêndio, é macumba! Homem bissensível demais da conta. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor, machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Depois de muita espera, saiu a coletânea, o novo CD do Cleiton Aguiar, chamado 33. Chama 33 porque eu estou comemorando 33 anos de carreira, com 12 discos lançados entre vinil e CD. E agora nós resolvemos fazer uma coletânea. Pegamos 23 canções desses 12 CDs e lançamos. E está à sua disposição, se você quiser dar o privilégio de me levar para casa, comprar o nosso CD, é só você mandar uma mensagem para o e-mail RBM, R de Rodrigo, B de Bruno, M de Mariana, rbmmusica@gmail.com, com seu nome e endereço completos. A RBM manda o CD para sua casa, dentro vai o número de uma conta da Caixa Econômica Federal, para você depositar R$15 por cada CD comprado, já com despesa de correio e tudo. São só R$15, você deposita em qualquer loja de loteria ou agência da Caixa Econômica Federal, viu? rbmmusica@gmail.com, peça quantos CDs você quiser. Aniversariando hoje, a Lucilene Santos, Rosiane Santos, Thiago Kassab, o grande cantor Vitor Raoni, a Cleides Bernardes Nogueira, Eduardo Monteiro, o meu amigo Zé dos Passos da Beira Rio FM de São Francisco, nas Minas Gerais, a minha amiga Aline Nobre, Andréia Salustiano, uma gatinha Vanderleia Martins fazendo 20 aninhos, e o meu querido amigo Antônio João Goulart, o Tom Bandim, lá de Coromandel, nas Minas Gerais. A Maria Aparecida Souza Amaral, Cleiton, no dia 7 foi aniversário do meu esposo Sinobaldo. Ela pediu, quando essa mensagem chegou, eu já tinha gravado o programa do dia 7. Então por isso é que eu estou fazendo a homenagem hoje, né? Mande um alô para ele lá no sítio e mande uma música também. O meu é no dia 13 e o dia 19 é da minha filha Cristiane. Então vamos homenagear a família inteira, né? O Sinobaldo, que foi dia 7, a Maria Aparecida Souza Amaral, que é agora essa semana dia 13, e a semana que vem da Cristiane. Então, parabéns para todos vocês, a oração de hoje vai para todo mundo, muita paz, muita saúde, muita luz, muita alegria, muita serenidade, muita prosperidade na casa de todos vocês. E a oração de hoje é uma das coisas mais importantes que eu acho na vida da gente,

ouvindo o canto manhoso da Perdiz e do Jaó. Trabalhando no machado, na enxada foi sinchó. A obesidade é mais da cidade, a ociedade mata um coió. Maiação sadia é perder suor na academia dos cafundó. É verdade, pra aí o que é sério, né? Emagreço dos mor, compadre. É verdade. Ei, mas eu tenho complicado a tal da dieta, compadre. Cruz credo, rapaz. Primeiro nós passava fome, que não tinha comida. Depois nós não comemos, tem que passar fome pra emagrecer. Você vê que tem dos mais esquecidos, compadre. Tá embaixo, não tem Deus, não, velho. Tem difícil eu estar aqui na bicicleta. Vamos pra roça, gente, que tem lá funciona. Zé Mulato e Cassiano, drama da dieta. É desse jeitinho, né? O camarada, quando tá começando a vida, que ele pode comer à vontade, ele não tem dinheiro pra comer. Quando é a minha hora de vida que ele ganha o dinheiro, não pode comer porque engorda. É desse jeitinho que o Zé Mulato e o Cassiano falarem. Já que eu tô falando de caipira, eu vou voltar lá pra minha terra, lá em Coromandel, nas Minas Gerais, relembrando Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá. Ele mesmo vai cantar em duas vozes, 20 anos de silêncio. De silêncio, de esperança e solidão, sem usar palavra alguma, com medo de ouvir não. 20 anos de segredo, de vazio em minha vida, sem contar o meu segredo a você, minha querida. Sem um gesto, uma palavra sequer, escravo de seu encanto, de seu fascínio, mulher. 20 anos que passaram, qual se fosse uma prisão, sem dizer qualquer palavra, com medo de ouvir um não. 20 anos adorando seu rostinho encantador, 20 anos na incerteza de ganhar o seu amor. Sei que vim predestinado a cumprir essa missão. 20 contas que carrego no rosário da ilusão. 20 anos se passaram, resolvi falar, enfim, mas você me destruiu e não quis dizer um sim. Ontem era uma esperança, hoje é só desilusão. Nada queima com mais força que a dureza do seu não. Relembrando o Goiá, ele mesmo cantou 20 anos de silêncio. Eu quero mandar um abraço muito especial para os amigos de Floresta do Araguaia, no estado do Pará, porque a Beija-Flor do Carajás FM está transmitindo o programa Cleiton Aguiar. O diretor é o meu querido amigo Renato Gonçalves, foi meu companheiro aqui de Brasília, trabalhamos juntos no rádio aqui em Brasília, e ele está já há muitos anos lá em Floresta, e agora nos localizou, está passando o nosso programa lá na Beija-Flor do Carajás FM. Floresta do Araguaia, segundo o IBGE, tem 20 mil habitantes, 3.444 quilômetros de território, e faz divisa com Conceição do Araguaia, Rio Maria, Pau d'Arco e Redenção. O prefeito atual é o Alcério K. Kazirmiski, Kazirmiskis do PSC. Quem nasce em Floresta do Araguaia é florestense. E o aniversário da cidade é no mesmo dia de Brasília, dia 21 de abril. Renato, um abração para você, uma alegria poder retomar o nosso contato e um grande abraço para os amigos do estado do Pará. A frase irretocável de hoje, quem nos mandou foi a ouvinte Jô de Souza. A vida é para quem topa qualquer parada e não para quem para em qualquer topada. A vida é para quem topa qualquer parada e não para quem para em qualquer topada. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Mazu e Mikael. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar pela Rede Brasil de Televisão. E eu amanhã vou conversar com o vice-presidente da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, falando aí sobre a Copa das Confederações, sobre a Copa do Mundo, as Copas passadas. Né? O meu amigo Weber Magalhães, ele foi o chefe da delegação da Copa do Mundo, quando o Brasil ganhou lá no Japão e na Coreia, o Weber Magalhães. Ele vai contar pra gente episódios que aconteceram, coisas muito interessantes. Amanhã, Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, que você pode pegar pelas parabólicas no canal C1, na Claro TV, na TV Oi, na TV Vivo, na TV CTBC e também direto na Rede Brasil de Televisão, nas cidades onde ela está passando com o canal local, né? E ainda na internet rbtv.com.br. A televisão funciona também na internet, né? Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para uma dupla lá da minha terra, lá de Coromandel, Mazu e Mikael, Amor Não Basta. Ser o que realmente foi quando eu tinha você. Sentimento não vai embora, fica o medo de sofrer. Ah, eu que era feliz, hoje tenho medo de viver. É você. Desistiu de mim, chorei minha lembrança. Me deixou assim, frustrado, jogado sem você aqui. O normal seria tentar te esquecer, mas coração pra isso eu nunca vou ter. Te aguardo enquanto sonho com você. O que realmente foi quando eu tinha você? Sentimento não vai embora, fica o medo de sofrer. Ah, eu que era feliz, hoje tenho medo de viver. É você. Desistiu de mim, chorei minha lembrança. Me deixou assim, frustrado, jogado sem você aqui. O normal seria tentar te esquecer, mas coração pra isso eu nunca vou ter. Te aguardo enquanto sonho com você. Solidão já não reclama desistir. desistiu de mim, chorei minha lembrança. Me deixou assim, frustrado e jogado, sem você aqui. O normal seria tentar te esquecer, mas coração pra isso eu nunca vou ter. Te aguardo enquanto sonho com você. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Mazu e Mikael, Amor Não Basta. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 613-5326993. 613-5326993, que funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite. Atenção, meninos, já para a sala de aula. A Faculdade da Música vai trazer dois grandes mestres. Infelizmente, essa dupla não existe mais. Existe, mas com outros integrantes, né? Essa formação original aqui era sensacional. Adalberto e Adriano, tô morrendo de saudade. Todo dia eu te ligo, mas ninguém atende. Sinto que você está tão diferente. Por que não vem dizer o que aconteceu? Onde será que você anda? O que está fazendo? Talvez você esteja mesmo se escondendo, com medo de dizer que seu amor morreu. Tá difícil sem você. Esse amor não vai ter fim. Muito tempo vai passar, mesmo assim não vou mudar. Você não sai de mim. Tô morrendo de saudade, quero ter você. Diz aonde você anda, quero te encontrar. Não sei mais o que fazer com a minha solidão, se o meu pobre coração não deixa de te amar. Difícil sem você. Esse amor não vai ter fim. Muito tempo vai passar, mesmo assim não vou mudar. Você não sai de mim. Tô morrendo de saudade, quero ter você. Diz aonde você anda, quero te encontrar. Não sei mais o que fazer com a minha solidão, se o meu pobre coração não deixa de te amar. Tô morrendo de saudade, quero ter você. Diz aonde você anda, quero te encontrar. Não sei mais o que fazer com a minha solidão, se o meu pobre coração não deixa de te amar. A Faculdade da Música apresentou Adalberto e Adriano, tô morrendo de saudade, pro Carlinho Aguiar, meu sobrinho e meu afilhado lá de Coromandel, Minas Gerais, chegando para fazer parte da segunda página do Facebook do Cleiton Aguiar. Zezé de Camargo e Luciano e Paula Fernandes, Criação Divina. Deus criou o universo em harmonia,